a porta, meu amigo. Cristo bate sem cessar. Ele quer cear contigo, quer também te ajudar. Eis que estou à porta e bato com amor a chamar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei e cearei. Eu entrarei e cearei. Cristo com a mão ferida não se cansa de bater. Quer em ti achar guarida, quer também te proteger. Eis que estou à porta e bato a chamar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei e cearei. Eu entrarei. Eu entrarei e cearei.